Um pequeno aparelho capaz de reaproveitar mais de 80% da energia desperdiçada por máquinas e motores. O programa e os problemas do planejamento familiar no Brasil. E a nova calamidade que ameaça os povos que passam fome na África são os principais assuntos do Horizontes de hoje. Numa recente conferência internacional sobre meio ambiente realizada no Canadá, especialistas do mundo inteiro concluíram que, mais do que as campanhas contra armas nucleares ou pela proteção de espécies sob risco de extinção, a preservação da natureza do planeta Terra só será possível se... houver equilíbrio entre recursos naturais e necessidades humanas. Ou seja, a harmonia ecológica mundial depende do controle da natalidade. É fácil entender por quê. O homem é o predador da Terra. O homem extrai seu alimento da Terra e o crescimento descontrolado da população não é acompanhado por um crescimento dos recursos naturais, que nem sempre são renováveis. Mas a Conferência da União Internacional para a Conservação da Natureza foi ainda mais longe. Os participantes sugeriram que as agências de controle ambiental estudem uma estratégia associada com instituições voltadas para o controle da natalidade para a criação de programas de ação articulados em função das condições ambientais e necessidades básicas regionais das áreas de maior concentração populacional. Esta ideia não é assim tão nova. E este ano, o México recebeu o Prêmio População das Nações Unidas justamente pela... habilidade demonstrada na coordenação do trabalho desenvolvido por numerosas instituições governamentais e privadas que lidam com problemas de densidade populacional. Empregando métodos bem mais coercivos, a China também vem recebendo elogios por conseguir controlar seu assustador crescimento populacional. Na China comunista, o governo permite que cada casal tenha um único filho. Mais do que isso, é crime. Desta forma, o supercrescimento populacional foi resolvido. Mas a China já se vê diante de um novo problema na área: a manutenção de uma enorme população de idade avançada. Em escala bem menor do que estes países, o Brasil também tem um sério problema populacional, tanto de crescimento quanto de distribuição da população que se concentra em áreas urbanas. E agora parece que, finalmente, o governo brasileiro se decidiu a implantar um Programa Nacional de Planejamento Familiar, que, concebido em 1983, permaneceu arquivado e cercado de muitas críticas e de muita controvérsia. Em seu último número, a revista People, publicada em inglês e francês e voltada para os problemas da população mundial, analisou o projeto brasileiro e o Horizonte da BBC apresenta agora um resumo do artigo, que foi escrito por Lisa Janaski. Lisa Janaski diz que o controle da natalidade sempre foi um mito para o regime militar brasileiro, que considerava o crescimento populacional sinônimo de poder, assim como o crescimento econômico. Mas a oposição de esquerda, surpreendentemente, segundo a repórter, parecia concordar com isto, apoiando discretamente os conservadores de direita. Assim, o Estado não interveio na questão e, graças aos esforços isolados de instituições privadas, o crescimento populacional brasileiro foi reduzido de 3% em 1970 para 2,4% em 1980. Estas instituições, por seu lado, empregaram métodos muito questionados, como a esterilização, o que gerou duras críticas da Igreja Católica, que, em princípio, é contra o controle da natalidade. No Brasil, no entanto, as poucas estatísticas disponíveis recomendam um programa de planejamento familiar. 30% dos casos de gravidez terminam em aborto natural ou ilegal, com grande incidência de morte materna. Isto acontece porque mais de 80% das mulheres brasileiras, segundo estimativas da revista People, são a favor do controle da natalidade. E sem apoio e assessoramento oficial, terminam agindo por conta própria. Consequência, 40% dos serviços de obstetrícia do INAMPS são consumidos no tratamento de mulheres com complicações decorrentes de abortos provocados. O próprio cardeal Dom Eugênio Salles disse que é mais fácil e mais barato reduzir o número de bocas famintas do que conseguir uma distribuição justa de alimentos. A revista People cita o cardeal Salles para mostrar que a Igreja também apoia o Programa de Planejamento Familiar, cujo projeto básico é orientar casais de baixa renda sobre métodos que evitam a gravidez indesejada. Essencialmente, o programa brasileiro tentará coordenar, através do INAMPES, as iniciativas privadas de médicos e instituições. Mas muitos são céticos quanto a seus resultados. Este plano está pronto e arquivado desde 83. E, segundo os especialistas, só daqui a 2 anos, os profissionais da área médica e dos serviços sociais estarão realmente preparados para agir efetivamente no controle da natalidade. E só daqui a vários anos pode-se esperar uma redução no número de menores abandonados, que atualmente, só nas cidades, são 11 milhões de crianças. Resumo de um artigo da revista People sobre o Programa Brasileiro para o Planejamento Familiar. Ninguém discute a necessidade deste planejamento familiar. A polêmica se dá em torno dos métodos anticoncepcionais, como a pílula ou a esterilização. E sobre este aspecto, é interessante registrar aqui as estatísticas oficiais da Grã-Bretanha sobre os métodos preferidos pelas mulheres britânicas. Apenas 20% das mulheres britânicas não utilizam qualquer método anticoncepcional. As demais escolhem entre os vários métodos oferecidos pelas clínicas especiais do Serviço Nacional de Saúde, sendo que a preferência de 30% delas é a pílula anticoncepcional. Os preservativos de borracha, que lideravam a lista há 10 anos, hoje são empregados por apenas 10% das mulheres, enquanto o DIU e o diafragma são os métodos preferidos por outros 10%. O método anticoncepcional que mais vem atraindo as mulheres britânicas atualmente, porém, é a esterilização, que passou a ser adotado por menos de 5% para quase 25% das mulheres nos últimos 10 anos. Assim, apesar da controvérsia moral que o cerca, a esterilização é o método anticoncepcional cada vez mais adotado pelas mulheres britânicas nos anos 80. E deixando de lado o programa de planejamento familiar brasileiro, o Horizonte da BBC apresenta uma novidade da tecnologia que pode se revelar de grande utilidade para o terceiro mundo, mas não só para o terceiro mundo. Eduardo Sammartin explica o que é. É um aparelho desenvolvido pela firma britânica Bauman, de Birmingham, que tem 7 formatos distintos e reaproveita mais de 80% da grande quantidade de energia que se perde como calor nos motores de combustão interna. E como funciona este equipamento? O aparelho absorve o calor que se perde como gás pelo sistema de exaustão de motores, como automóveis ou de geradores, e o transfere para a água. E assim gera, sem nenhum custo extra de energia, água quente. E que utilidade teria, digamos, para agricultores ou industriais brasileiros? Teria muitas utilidades. Na indústria, por exemplo, qualquer máquina de combustão interna pode virar uma fonte de água quente. Na produção agrícola, as bombas d'água e geradores também podem virar uma fonte de água quente sem qualquer custo de energia. Mais do que isso, economizando energia elétrica ou biomassa consumida para gerar esta água quente. E tem ainda outras aplicações, como um sistema de aquecimento de ônibus. Eduardo Sammartin explicando para os ouvintes o funcionamento e aplicação deste interessante aparelho criado na Grã-Bretanha para reaproveitar a energia desperdiçada por máquinas e motores. Os ouvintes interessados em mais detalhes sobre este aparelho devem escrever para o Programa Horizontes do Serviço Brasileiro da BBC via Caixa Postal 51681, CEP 01499, São Paulo, Brasil. E o Horizonte da BBC volta a falar de problemas do terceiro mundo. Depois de uma grave crise de alimentos devido a uma prolongada seca de 4 anos, os países do sul e sudeste da África, que já vivem semidestruídos por constantes guerras civis, se veem diante de uma ameaça que pode ser pior do que a seca. A volta das chuvas na África, transformando o clima em quente e úmido, está acelerando de maneira nunca vista a multiplicação das 4 mais vorazes espécies de gafanhotos. E os gafanhotos africanos são capazes de devorar 80 mil toneladas de plantações de cereais por dia, o que representaria consumir em uma semana todo o cereal doado pelos Estados Unidos e Etiópia durante o ano passado. As nuvens de gafanhotos estão surgindo na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita e do Sudão, dali migrando para Uganda e Quênia. Os chamados gafanhotos vermelhos também estão se multiplicando na Tanzânia e se dirigindo à Etiópia, enquanto os gafanhotos marrons, típicos da região do Cabo, na África do Sul, ameaçam invadir Botsuana. A Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, a FAO, diz que esta praga de gafanhotos poderá ter custos humanos muito maiores do que a seca nos últimos 4 anos, também em países como Chad, Mali e Burkina Faso. Os gafanhotos africanos estão se desenvolvendo da forma larvar à forma adulta em tempo recorde, formando suas asas em apenas 15 dias. E a FAO diz que já é tarde demais para medidas preventivas. Agora, para evitar uma catástrofe com as dimensões da crise alimentar dos anos de seca, é preciso agir com eficiência nos focos de gafanhotos, espalhando inseticidas. Isto, porém, também pode se revelar perigoso, já que os ventos fortes levam estes inseticidas altamente tóxicos para regiões habitadas por populações já bastante debilitadas pelos anos de seca. Vários países industrializados estão oferecendo ajuda à África diante desta terrível ameaça dos gafanhotos, que certamente só servirá para agravar ainda mais a crítica situação dos povos africanos, que além de violência política e guerra civis, tem que se recuperar de uma seca de 4 anos enfrentando uma praga de gafanhotos. Eduardo, o Horizonte está chegando ao fim. E hoje, com exceção daquele equipamento para reaproveitar energia, só teve mais notícias, como a crise do meio ambiente, a superpopulação no Brasil ou essa praga de gafanhotos na África. São estes os únicos acontecimentos de interesse do Terceiro Mundo esta semana? Bem, Dulce, problemas é o que não faltam no Terceiro Mundo. Mas para balancear um pouco o programa, aqui está uma informação sobre uma descoberta da biotecnologia ou engenharia genética britânica que pode se tornar muito útil para a preservação do meio ambiente em tempo de seca. Uma equipe do Instituto de Ciência e Tecnologia do País de Gales está aperfeiçoando uma solução de fungos e bactérias que melhora as condições de crescimento das árvores e da vegetação em geral, tornando-as mais resistentes à seca e, o que é mais importante, ajudando a vegetação a crescer em solos áridos. Estes fungos e bactérias inoculados junto à raiz das plantas aumentam sua capacidade de extrair nutrientes do solo. Este tipo de descoberta biotecnológica vem se tornando um dos principais ramos de avanço da ciência a serviço dos problemas práticos do homem. Nos Estados Unidos, por exemplo, acaba de ser descoberto um bacilo que age contra lagartas de plantações e também protege o homem contra picadas de 18 espécies de mosquitos. Com o registro dessas descobertas de formas de proteger a natureza e o homem, com elementos da própria natureza, chega ao fim o Horizontes de hoje.